letras conscientes, né, letras bem trabalhadas, bem detalhadas. O trabalho do Apologia é muito bom, então eu espero que, pelo que eu já vi, vocês vão gostar. O trabalho tá de mil graus mesmo, sem palavra. Eu espero que continue assim. Eu canto rap há tempos, não desisto. E já dizia, sabotagem, rap é compromisso. Esse barato já virou meu vício. Quem me conhece longa data sabe que é difícil. Muito obrigado às palavras que me motivaram. Eu me dedico por vocês e faço o improvável. Tudo aqui é combustível pra manter o trabalho. Do elogio, crítica ao simples comentário. Gratificante, colou no show pra curtir meu som. Sem estrutura de estrela, mas que aprovou. Não me preocupo com a quantidade de ouvido. É atingir no coração o máximo que eu consigo. Ter apologia em quatro cantos do Brasil, onde nunca imaginei a quantidade que me ouviu, sem retorno financeiro, só investimento. A caminhada é sozinha e me consome um longo tempo. Às vezes me questiono se isso tudo vale a pena, se alguém lá na favela para pra ouvir problema. Aí eu me deparo com as crianças ali na rua, no coral, improvisando um pedaço da minha música. O cara fez o trampo lá, gravou e colocou no, aí pra escutar. É um trabalho bem feito, com carinho, né, e amor, né? Porque ele gosta do movimento, eu vi que ele faz barato por amor, sem fins lucrativos, porque o rap, se você hoje, ainda mais hoje no mundo de hoje, se você for querer fazer rap em busca de um qualquer, de um trocado, não vai achar nada, viu? Você tem que fazer um som para passar uma mensagem, uma informação. E é isso que eu imagino que ele tá fazendo nas letras dele. E tá buscando um resultado, né, mano? Tem um pessoal que curte o som dele. Eu conheço ele não tem muito tempo, mas pelo pouco tempo que a gente se conhece, deu pra ver que o cara faz o barato por amor. Não tem cachê que financie um abraço sincero. Camarim abastecido não compra progresso. Independente do lugar, eu vou cantar favela. Se a TV me convidar, vai ter rap na tela. O mesmo rap que eu cantei no Paraisópolis não se adapta pra audição do público novo. Não me tornei tipo arrogante, não. Que a fama cega a vista. Guardo bem quem me ajudou quando estava na corrida. Simplesmente por amor, eu tirei da refeição um valor que nem podia pra comprar caixa de som. Peguei chuva, peguei fila, passei fome quantos dias, tanto as noites acordado pra fazer mais uma rima. Pulei o muro da escola pra cantar de sala em sala. Organizei tanto evento de rap na minha quebrada. Mesmo estando sozinho, produzi o terceiro disco. O rap que me mata vai morrer junto comigo. Foi a primeira vez que eu dei o play, gostei. E tô aqui até hoje ouvindo. O rap resgata e você também tá resgatando muita gente. Você tá ligado, né? A Bahia toda curte você. Eu acabei achando o primeiro álbum da Apologia Sonora, que foi Renascendo das Cinzas, que eram letras bem realistas, que abordam a realidade do cotidiano das pessoas hoje em dia, e me tornei fã do trabalho dele. Essa é a minha preferida, que as letras é bem sobre os problemas que acontecem, né, no cotidiano, assim, principalmente das periferias. Eu acho que isso é bacana. Então, eu já falei com a pessoa. Eu acho que se todo mundo pudesse ouvir, né? Choque de realidade, é tapa na cara de quem precisa levar. Dispensa a fama fabricada, a mídia carniceira. O caminhão, sucesso rápido, me leva na rabeira. O que eu conquistei não tem prêmio que supera. Os pensamentos pelo rádio ecoando na favela. Quantas informações, história de superação. Fiz tocar no coração, serviu de motivação. Quantos desacreditaram quando estava na viela? Com uma folha de caderno relatando a miséria. Era que amanhã parto dessa, não deixei de registrar. Quando falar de apologia, vão saber associar. Não precisei virar um astro pra ser reconhecido. As palavras mais humildes valem mais que mil sorrisos. A humildade é corrimão, é saber reconhecer. O público que faz o artista, dependo de você. Sem palavras que explique, orgulho pelo rap. É por amor, não por valor, eu me preocupo é com os moleque. Salve, salve aí, rapaziada. Tem uma parabéns, Apologia Sonora. Continua na luta aí, entendeu? Não é fácil, entendeu? Mas continua caminhando, entendeu? Que cada vez mais vocês conseguem abrir as portas e chegar no objetivo aí, o Eto, Apologia Sonora. Parabéns aí pelo CD e boa sorte na caminhada de vocês aí. Apologia Sonora, né? Já diz tudo, Apologia Música. É uma letra protestante, uma letra pesada, inteligente também, bem pensada, entre outras, né? Também fala do convívio dele na favela do Paraisópolis. Apologia Sonora, tamo junto aí, é nóis, mano. Satisfação. juntando as ONGs, ação cultural. Nenhuma foi tão vital como o rap nacional. O exército excluído um dia foi reconhecido, se tornou a voz de uma pá de desfavorecido. Criou seus elementos do bairro ao centro, pros moleques sem cultura, informação, conhecimento. Nunca fui bom exemplo, mas servi de lição. Os baratos que eu canto não vem da imaginação. Quantos fuzil israelense brecado pelo break, a mão que não atira põe grafite na parede. Também fui resgatado pela música de bandido, me livrou de ser finado ou detento no presídio. Cada evento que eu faço eu me revitalizo, e nem na raiva a sensação de firmar um compromisso. É muito mais que uma rima, melodia, uma batida. Dependendo da sua escrita pode salvar uma vida. Eu sou favela, irmão, canto com o coração. Eu represento a massa que faz parte da exclusão. É sem palavras quem apoia a apologia. Cada ação faz diferença e sem vocês não existiria.